mais novo que eu, igual o Kenny. Quem você pensa que é? Ela nem sabe seu name. Opinião de quem é fracassado, zoado, igualzinho seu tênis. Cê lembra o que foi que cê disse pra mim? Eu vou printar DM. Eu ainda sou independente, por isso sou dono de tudo que eu faço. Eu fumei legalmente, por isso eu joguei a semente no vaso. Eu vendi legalmente, por isso meu mano que os homens não embasam. Ele é boy metida, bandido, então não acredita naquilo que eu falo. Hoje ela não quer ensinar, ela quer aprender, ela quer ser aluna. Ela não ama você porque você não sabe de porra nenhuma. Respeito, me acompanha, senão minha mina fica viúva. Respeito, me acompanha, senão vou deixar minha mãe rica nunca. Eu não ostento produto caro, nego, ostento superação. Boy é farelo do mesmo saco, eu nem quero saber sua intenção. Entendo nada do que eles falam, pra mim são todos decoração. Chega sapato na quebadinha, ação sempre acompanha a reação. Eu sei que você quer me buscar, mas te falta condicionamento. Esse maninho não viveu nada, eu sei da verdade, só não comente. Ele é um mano, ele é um elemento, eu não perco tempo no meu momento. Ela rende pra mim que eu sou marolinho. Ele não sabe nada, ele é um fragmento. Ela é piranha, ela é nota 10. Ela deu chá, eu dou parabéns. A vida é um moinho, não cata vento. Eu uso a planta pro tratamento. Mano tá tilt, eu te caneto. Puta tá chique, eu te maceto. Até que Felipe falou pra mim, grana é tempo. Eu não ostento produto caro, nego, ostento superação. Boy é farelo do mesmo saco, eu nem quero saber sua intenção. Entendo nada do que eles falam, pra mim são todos decoração. Chega sapato na quebadinha, ação sempre acompanha a reação. Ele é um mano, ele é um elemento, eu não perco tempo no meu momento. Ela rende pra mim que eu sou marolinho. Ele não sabe nada, ele é um fragmento. Ele é um mano, ele é um elemento, eu não perco tempo no meu momento. Ela rende pra mim que eu sou marolinho. Ele não sabe nada, ele é um fragmento. Ele é um mano, ele é um elemento.